estabilizado, Dan 3600. Torre 118, decimal 6 dúzia, Dan 3600, correção, 1895. 1895, 3600. Torre Salvador, boa noite, Dan 3600, 3 milhas do Indiaterra. São 3600. Mantenha aproximação, aguarde que somos zero livre. 3600. Uno 07, solo 54, chame Painho em 121, decimal 9. Painho em 121, decimal 9, azul, copio 107. Livre pouso 1-0, vento 1-40 graus, 069. Livre pouso 1-0, 3600. Patrão 107, livrou 0 táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, azul 4107. Estabilizou o voo 098. No 098, chame torre 118, decimal 95, boa noite. Obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite pro 098. Voo no 098, mantenha aproximação, aguarde pista 10 livre. Dois. Próxima Juliette, azul 4107. Azul 4107, o gate é o 08, está livre o ingresso. Meio de ingresso, gate 08, azul 4107. Meia 00, solo ao 57, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Paulo Salvador, boa noite, 3600. 3600, livre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 04. Alfa, Juliette, 04, 3600. 25, boa noite. 125, 13325, boa noite. Fono 098, fala 59, fala 121, decimal 9, lembrando a direita, uma boa noite. 09, boa. Boa noite, gol 1098 livre. 1098 livre, táxi Alfa e Juliette, gate 02. Alfa e Juliette, gate 02, 1098. Azul 4107. Azul 4107, prossiga. Você teria informação aí do horário do nosso pouso, por gentileza? Foi aos 0158. 0158, muito obrigado. Boa noite. Ok, mais precisamente 0154, ok? O 4107. Ah, ok, 154, obrigado. Nada. Noite 3152, identifique, desça para 2010, Rua de Duna, ajuste 10116, reporta estabilizado. 2010, 1016, Rua de Duna, tá? 3152. noite, é Fox de Alveira, outro zero. Boa noite, é Fox de Alveira, outro zero. Are you ready to copy, clearance? I said, Fox, go ahead. Portugal 020, clear to Lisboa, flight level 370, via UP Zulu 10 until Natal, VOR, November Tango Lima, VOR, after conform flight plan route, departure from runway 10, left turn, Puka, departure, and Zipa, transition. Departure frequency 120.8, descope hold 5465, airport 020. Roger, clear to Lisboa, flight level 370. Upper Zulu 10 until Natal, then flight plan route as filed, depart from runway 10, left turn. Book a departure, depart transition, ATC 120.8, descope 5465, airport 020. Airport Gal 020, ready back correct, and report for push and start. Muito obrigado, até já. Até já. Salve Salvador, voo 1868, informação alfa. 1868. Autorizado, Aracaju, nível 230. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puka, após Jamo e após direto Aracaju. O controle, ano 20.8, e o transponder é o 5467. Voo 1868, autorizado nível 230 para Aracaju, conforme a rota plano de voo, decola da pista 10, na saída Puka, Jamo, Aracaju, aciona 5467, motor 208. Correto, voo 1868, chame para o push e acionamento. Vai, então a próxima do gato. Já do Açá 3, boa noite, comandante. Chama a torre, 1895. Boa noite, Fria. São 3152, mantém a aproximação ou as autorizações de pouso? Vai dar mesmo pouso, tá? 3152. São 3152, livre pouso Pistola 0, vento 140 graus, 08 nós. Livre está 3152. São 3152, solo 23, solo 121, decimal 9, livrando a direita. Uma boa noite. 1219, alisado, São 3152, abração ferrado. Um abraço, Vinícius. Solo de Salvador, o gol 9098, vai lá para Natal, por sua autorização. Chegou no 098. Ainda não temos aqui o plano no sistema, aguarde um minuto pra cópia. Tudo tranquilo, sai da Puca mesmo? Pucas e pá. Eita, conferido então, obrigado. Cara. Salve, Salvador, boa noite, Stan 3152, Gisão. Pois, Stan 3152, tá livre o táxi, via Alfa e Juliette, gate meia dúzia. Alfa Juliette, portão 62, Etan 3152. Solar Portugal 020, gate 11, requesting push back and start up. Portugal 020, clear for push and start, report for taxi. Push and start up approved, I call it for taxi, Portugal 020. Na escuta, Sacote. Consiga. Está autorizado Natal, nível 370, via UPSU 10, até o destino. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição VIPAR. Controle 120 decimal 8, o transponder é o 5473. 11, 370, decolando da pista 10, curva esquerda na Puca, transição Zipar, amplitude 10, aeronavia até o destino. 1208 no controle, 5473, o transponder, gol 10098. Tá correto, gol 10098, chame Nesta para o push e acionamento. Chamará o gol 10098. Salvador, voo 868, aqui na posição número 01 no turno, Papo Stack, acionamento. Autorizado. E reporte para o táxi, 1868. Ali, Papo Stack, acionamento para o táxi, 1868. Gala 020, request taxi. Alvat Gala 020, your taxi via Avon 1 and taxiway India. On loading point, runway 10, contact tower 118.95 and follow Boeing 737 from Go Company. Alvat Gala 020. Copy Airplane 1, India to holding point runway 10, tower 118.95 and follow the call 737. O voo 1868 para o táxi, com 129 a bordo, 1 hora e 55 de autonomia, alternando Salvador. Gente, o voo 1868 está livre o táxi. Direita, no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 1895. Livre táxi, pela direita, no ponto de espera da 1-0, prossegue com a torre em 1895, graças a Deus, muito boa noite. O noite merece agora. 4062, ascendente, situação cheira da Mari, desce para nível de voo 050. Celina, fala, vento 10 graus, 08 mais. 1868, autorizado a linha E, decolar da 10. Boa noite, é Portugal 080. Portugal 080, line up and wait. Runway 10. Agora aproveita, runway 10, Portugal 080. Rumo 868, decola 41, controle 120, uma boa noite. 868, você é controle 208, uma boa noite, cara. Controle Salvador, muito boa noite, gol no 868. Gol 8868, boa noite, contato radar, sua para nível de voo 230, na proa de Jamos. 1868, está presente, esquerda Jamos, subindo 100, vai para 230, 9981. Portugal 020, after takeoff, maintain heading to 4,000 feet and then fly direct to Zipa. Clear to take off runway 10, wind 110 degrees, 06 knots. For takeoff runway 10, 4,000 feet left direct to Zipa, and Portugal 020. Bom, no 868, estamos para a proa? 868, está mantendo a proa 060 aproximadamente por mais 30 milhas, cara, para evitar formações aqui à nossa direita. Gente, 30 milhas nessa proa. Temos aqui, muito obrigado.

115, climbing 193, Portugal 020, copy, força Portugal 020, contact Recife Centro 125, decimal 45, Eastern Neighbor 133, decimal 65. 2545, if enable, 12365, air control 020. Boa noite, obrigado. Boa noite. O 4062, desça para 2000 pés, ajuste na 0196, livre LS, repor estabilizado. Brasil, 0196, repor estabilizado. Oi, Salvador, boa noite, boa. 1098, contato radar, sua para nível 370, perfil da saída Pucas e Pá. 370, Pucas e Pá, 1098. Se possível, não tem rádio, fica na descrição.